Tenha coragem suficiente para confiar no amor mais uma vez. Maya Angelou. Está no ar. Lupão. Let tide, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. I looked at the skies, run my hands over my eyes. And I fell out of bed, hurting my head from the things that I said. Until I finally died, started the whole world living. Para você viajar com sucessos que marcaram época. Lupa 1 in Love. Sogni miei, perché sono umani questi sogni miei. mani io li prenderei. De coração para coração. Lupa 1 in Love. Feito de uma única alma que habita dois corpos. Aristóteles. Celi traz o melhor da música romântica no Lupa 1 in Love. Lupa 1, você na melhor, As Yet, com Peter Cetera, Hard to Say I'm Sorry. Antes, Sheryl Crow com All By Myself. Após o intervalo, eu volto com mais música, aqui no Lupa 1, em Love. Lupa 1, FM. Se você quer chegar longe, use seus pés e coloque o máximo de si em cada passo. Mas se além de chegar longe, você quiser chegar bem, use o seu coração. Coloque ele à frente e você vai ter o melhor guia. Usando o seu coração, você conta com o que existe de mais verdadeiro. Se o coração é seu guia, outros corações virão e eles baterão felizes por caminharem juntos. Cada batida ecoará como uma só. E esse sentimento vai te proteger, nutrir, livrar de todo mal, trazer felicidade. E então, você vai olhar para o que faz e ter a mais absoluta certeza. Que bonita caminhada é essa? Feita com o que há de mais genuíno, a humanidade. Somos uma empresa movida por pessoas e apaixonada por fazer o melhor. Para todos. Serve Faz. Obrigada pela sua companhia aqui na noite Lupa 1 FM, 10 horas e 31 minutos. Boa noite. Lupa 1 FM. Obrigada pela sua companhia no programa mais romântico do rádio. Linda Chelly, com você até a meia-noite. Quero mandar um alô para você ligado nos 94,5 da Lupa 1 FM em Teresina. E você em todo o Brasil ligado pelo aplicativo Rádios Net ou pelo nosso aplicativo. É, a Lupa 1 agora tem um aplicativo. Você pode nos levar para onde quiser. Você acessa a sua App Store, a sua Play Store e baixa o aplicativo Lupa 1 FM. Muito legal, né? Obrigada a você que nos ouve pela internet, também pelo nosso site. E nessa meia hora eu vou tocar Tiziano Ferro, Frank Sinatra, Bon Jovi. Tudo isso para tornar ainda mais romântica a sua noite de segunda-feira. Chegando para você essa saudade com Andy Gibb e Olivia Newton-John. I Can't Help It. Just a boy and then